Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e sempre alguém ganha dinheiro na crise. Aqui Flávio Augusto, na crise as cartas são redistribuídas. Aqui é Sandro Magaldi, agora é hora de separar os homens dos meninos. Aqui é Azaghal e é tudo culpa... Não começa! Essa frase é fácil de ser fácil. Muito bem, nerds, estamos aqui em mais um Nerdcast Empreendedor. E agora vamos falar de um assunto muito atual. Vamos falar de crise. É um assunto que acho que é importantíssimo e pertinente. Exatamente. A gente teve a crise de 2008, que diz que ia chegar no Brasil ou não chegou. O Brasil viveu um bom tempo de bonança. É, tá bem. Agora eu sinto apertando. Tá dando aquela apertada. Tem muita gente que não sabe, tem muita gente que esqueceu o que é a crise. Pois é, então vamos falar o que de fato é essa crise mesmo. Ela existe? É uma coisa que a gente inventou? Entender, né? Porque o pessoal fala, ah, é a crise, é a crise, às vezes nem sabe o que tá falando. Nem sabe o que tá acontecendo. E como é que isso afeta o nosso trabalho? Como é que isso pode afetar a nossa empresa? E como que a gente... Como é que afeta o empreender? Exato. E como que a gente usa isso como oportunidade para crescer, certo? Vamos entender isso agora. Então, essa crise que a gente está vivendo agora é reflexo da grande crise imobiliária lá de 2008, que ia chegar com uma marolinha no Brasil e aí demorou um pouquinho mais, mas chegou, ou é outra coisa? Não, isso é o que muita gente gostaria que a gente acreditasse. Aliás, essa crise internacional, ela é uma desculpa na ponta da língua dos políticos e de muita gente que gosta de tirar o corpo fora, em vez de assumir a sua responsabilidade. Em primeiro lugar, acho que é muito importante entender o que é crise, né? A gente tem crise no casamento, tem crise no namoro, tem crise econômica, tem... Enfim, o que é crise? Crise, ela nada mais é do que desequilíbrio, não é? Quando alguma coisa que estava em equilíbrio passa a ficar em desequilíbrio. Acho que vale a pena dizer que nem eu, nem Magaldi, nem vocês temos aqui compromisso com conceitos acadêmicos. Primeiro, eu não sou economista e nem político, não é? Mas, obviamente, a gente pode dar uma opinião baseada na observação de mercado que a gente tem, da experiência que nós temos. Então, se crise é desequilíbrio, a crise financeira do Brasil hoje é resultado de um desequilíbrio. Algo que vinha desde o Plano Real ali, não é? O controle da inflação, tudo estava controlado. Vai lembrar que eu sou mais velho, né? Eu tenho 43 anos. Eu vi inflações de 80% ao mês. Como hoje na Venezuela a inflação é de 100% ao ano. Então a gente viu a coisa se equilibrar. E agora as coisas se desequilibraram. Então crise é isso. Quando as coisas se desequilibram, a tua crise financeira, vamos supor, a tua vida financeira entrou em crise. Tá? Você gastou mais que devia, ficou endividado, tem cobrador batendo na tua porta, teu nome vai pro SPC, o banco vai fazer busca e apreensão no seu carro, ou seja, você entrou numa crise. Então, hoje, é mais ou menos isso. As coisas entram em desequilíbrio. E hoje, no Brasil, as contas, a crise financeira é resultado de um desequilíbrio. Provocado pelo quê? Provocado pela gastança. Né? Houve um gasto excessivo do governo para bancar campanha de reeleição no último mandato. Houve muitos gastos. Os gastos públicos são imensos. O Brasil tem 39 ministérios, é mais do que os Estados Unidos e o Chile juntos. Ou seja, é muito gasto. Fora qualquer coisa pontual, etc., uma coisa que a gente nunca fala, porque isso não está ligado à administração nenhuma do PT ou do PSDB, etc. Mas é que a máquina do governo, do nosso governo brasileiro, ela já é caríssima. Né? Sempre foi cara. E sempre foi. E ela sempre foi cara. Sempre foi cara. É, então, acho que foi bom você falar isso, Alexandre, porque eu não quero falar de PT, de PSDB. Enche o saco essa conversa já, entendeu? Na realidade, é fácil. Hoje, infelizmente, os gastos explodiram, o gasto é alto, o equilíbrio econômico ele balançou, e isso agora vem as consequências, que agora vem o desemprego, né? Só esse ano foram mais de 225 mil desempregados, 225 mil pessoas perderam o emprego em 2015, os carros estavam vendendo bastante, já não vendem mais, aí já começou a demitir gente na parte da indústria automobilística, o problema do petróleo, com o problema dos escândalos de corrupção, não é? A Petrobras despencou, muita gente perdeu dinheiro na bolsa, enfim, isso provoca a crise. Sim. Então, hoje, nós vivemos essa crise econômica, que afeta a inflação, não é? O juro subiu, que estava lá na faixa de 7 e pouco, agora está 13 e pouco. E tem um fator até aqui é bizarro, que é, por exemplo, a recuperação da economia americana puxa dinheiro de investimento de volta para os Estados Unidos. Antes está todo mundo saindo, porque eles estavam em crise lá, e vinha para cá, onde tinha um crescimento maior. Agora que voltou a ficar bom lá, o dinheiro também vai indo embora. E não só lá, é isso, como outros países da América Latina que estão crescendo também. Exato. Né? Enfim, vários países estão crescendo. Então, essa conversa de crise internacional... Não. Houve a crise internacional, o Brasil estava muito bem estruturado e passou bem por ela. Só que o governo, que é responsável pela economia, não interessa se é o PT, se não é PT, por acaso é o PT, é um governo que é responsável pela economia, perdeu o controle dessa história aí, produziu esse desequilíbrio e agora nós pagamos a conta. E por aí vai. Isso é crise, né? E essa crise é real, ela é fato, ela não é um fator psicológico, ela existe. A grande questão é como a gente pode lidar com essa história dessa crise para poder a gente se proteger e até eventualmente se dar bem no meio desse cenário. Você sabe, Flávio, uma coisa que eu me dei conta, eu até fiz um post sobre isso. Eu estava já foi no fim do ano passado, eu estava dando uma aula aí no MBA, e aí o pessoal, ainda a crise estava começando e era só vendedores, era uma matéria sobre vendas e tal, é um MBA sobre vendas. E eu me dei conta de uma coisa, as pessoas, muito jovens, estavam desesperados. Aí eu me dei conta de uma coisa, 99% daquela sala não tinha passado ainda uma crise daquelas que nós, da nossa geração, passou. Pô, eu lembro de preço de... As coisas não vinham com preço. Não, vinham nunca. Vinham com código, porque a tabela era alterada diariamente, às vezes mais de uma vez por dia, cara. Isso David, eu vendia no começo da minha carreira lá, eu vendia amendoim, né? Pra atacadistas, né? Olha que bizarro. Eu ia lá vender pro cara, o cara não sabia o valor que ele comprava a mercadoria, porque o valor que eu tava falando que valia naquele momento, o caminhão demorou 7 dias pra entregar, eram mais 7 pra pagar, então ele não sabia o valor que ele ia pagar a mercadoria, velho. Porque a inflação corroía em 15 dias, sim. A inflação corroía 30-40% do valor. O fenômeno da compra de mês, que acompanha as famílias brasileiras até hoje, é um fenômeno que ele começou nessa época de inflação alta, onde a pessoa tinha que receber o salário e correr pro mercado. Exatamente. Fazer compras, porque senão no dia seguinte o dinheiro dele ia se esvaindo. Exatamente. Não valia a mesma coisa. Por que eu digo isso, né? Toda crise tem um efeito psicológico. Ela tá posta. A gente vê agora, a gente tá acompanhando uma restrição maior de demanda, muitas pessoas, muitos empreendedores tendo uma procura menor pelos seus produtos, né? Existe uma questão prática. Porém, existe uma questão que é tão ou mais importante do que isso, que é uma questão psicológica. Como você lida com a adversidade? Por quê? Infelizmente, você pegar a nossa mídia massiva, sempre parece que joga pro inimigo, né? Então é só desgraça, é só notícias negativas. Não que elas não existam. Exatamente, elas existem mesmo. Elas são factuais. Elas são factuais, mas o problema é que ela gera um efeito manada, que é chamado no mercado. Efeito manada, não é? E assusta as pessoas, e por conta disso retrai ainda mais, agravando mais a crise. Não é? Por isso que outras pessoas que não entram nessa pilha, abrem uma janela de oportunidade onde ela pode aproveitar, surfar na onda da crise e se dar muito bem. Enfim, é isso que a gente quer hoje falar sobre essas possibilidades. Não é? Mudanças profundas na economia. O cruzeiro volta a ser a moeda nacional. Olha que coisa interessante. Todos os empreendedores que a gente estudou no meu sucesso.com até agora, todos eles passaram por todas as crises econômicas do país. Desde a do Collor, onde houve aquela restrição brutal de recursos, né? Ficaram 50 cruzados, eu nem me lembro exatamente qual era o nome da moeda, né? Se eram cruzeiros ou cruzados, não me recordo. Todos eles passaram por isso. Desde o Ari Kosser, do Fogo de Chão, Robson Shiba, do China Inbox, Kaito Maia, da Chili Beans. E é curioso como esses empreendedores desenvolveram uma defesa para isso. Então, quando você vai conversar com esses caras hoje sobre os efeitos da crise atual, eles estão mais maduros. Uhum. Eles sabem que devem ser mais conscientes com os gastos, sabem que devem cuidar melhor do endividamento, porque o custo do dinheiro é alto. Porém, nenhum deles está rifando o seu plano de crescimento. Porque eles entendem que, nesse momento, é uma oportunidade grande para crescer. Olha que paradoxo, né? Agora, por que as cartas se redistribuem na crise? Porque muita gente não se prepara para a crise, não faz as mudanças que precisam mudar, que precisam fazer na sua empresa, às vezes no seu mix de produtos, não faz. Muitas pessoas não fazem essas mudanças. E aí a crise vai consumindo o cara e o cara, em vez dele agir, ele fica só se lamentando. E aí ele vai perder espaço. E essa riqueza que esse cara perde vai estar indo para outra pessoa. Alguém vai estar captando essa riqueza, porque ela surfou melhor essa onda. Ó, vou dar um exemplo prático aqui. Pelo que tudo indica, no momento de crise as pessoas param de comprar carro. Sim. Não é verdade? Fato. A gente tá olhando agora aí, né, os pátios das montadoras lotadas. O que vai acontecer? Provavelmente não, já tá acontecendo, muita gente que trabalha em fábrica sendo demitida, muita gente em férias coletivas, o que já é um prenúncio de mais demissões, uhum. Mas estamos falando de milhares de demissões, é verdade. As pessoas param de comprar carro. Agora, elas passam a comprar educação, por exemplo. Como assim educação? Por exemplo, quanto maior é o desemprego, mais as pessoas precisam se qualificar para poderem competir por uma nova vaga de emprego. Então, há uma busca maior de pessoas para se qualificar em cursos técnicos, cursos de idiomas, cursos profissionalizantes, pós-graduação. Ou seja, muitas pessoas já começam a investir em educação para se preparar para se passar na crise. Uhum. Olha que interessante. Se por um lado a crise diminui a compra de carros, ela aumenta, por exemplo, o consumo de educação voltada para o mercado de trabalho. Ou seja, é uma oportunidade também para o setor de educação. Muita gente cresce na crise. Eu, como trabalhei com educação por muitos anos, lembro bem que em 2008, foi uma crise forte que aconteceu no mundo, nós começamos a crescer mais naquele momento. Uhum. É assim que acontece. Então, aí acho que tem a primeira referência para a gente dar para o nosso ouvinte, né? É necessário se afastar da emoção e fazer uma ótima leitura do que é essa crise. Quais são os impactos que ela vai gerar para o seu negócio, já está gerando? Quais são as oportunidades? E para isso, você tem que considerar o aspecto psicológico, ou seja, você tem que se distanciar do perrengue aí, da pegação, e olhar e falar, peraí, como eu posso gerenciar o meu negócio melhor nesse contexto de instabilidade? É inegável que você vai ter que mudar a forma como você dirige. Isso é como é fato. Né? Tem que é como mudar. Você está lá numa estrada, né? Yeah. Começou a chover, né? Começou, yeah. Você tem que mudar. Exato. Né? Tá. Então como você vai guiar? Você tem que fazer a leitura do ambiente. Mas esse é o problema, Matheus. Esse é o problema, as pessoas não mudam. É, esse é o problema. Muita gente não muda. E aí, porque não muda, toma pau. É verdade. É isso aí. A mudança, ela faz parte. Ah, mas dava certo, mas não dá mais agora, amigão. Ah, mas vendia, não interessa, não vende mais. Ó. Para de comparar com o passado. Meu plano pra 2015 é esse. Muda o plano, amigo. Muda o plano. Ô, Flávio, mas por isso que eu disse a você, logo no começo, comentei agora, logo no começo, que tem um dado, cara. Tem uma geração inteira que não passou pela crise e tem que desenvolver essa defesa que nós desenvolvemos, que nós passamos pela crise. Tem que rebolar. Cada dia é um dia diferente, cara. Não adianta você ficar pensando que o telefone vai tocar. Existe uma possibilidade grande dele não tocar. E o que você vai fazer? Não. Ele vai parar de tocar. Não é? Tem que considerar isso. É a história do otimista e pessimista, né? O pessimista acha que tudo pode dar errado. Né? O otimista tem certeza que tudo pode dar errado. Né? Então, já tem que considerar. As vendas vão cair, não é? Então, você já tem que já se... Pô, mas se você já chega a essa conclusão, ou você vai ficar se vitimizando porque as vendas vão cair... Isso ou mesmo. Você vai criar novos canais de distribuição para vender mais. Exato. É aquela história. Você faz 10 visitas por dia? Ótimo. Então começa a fazer 20, amigão. Faz 20. Exatamente. Vai sair o mesmo número de vendas, talvez. Só que você vai ter que trabalhar, vai ralar um pouquinho mais o bumbum. É, isso a gente pode dar até o testemunho do Jovem Nerd, né? Que a gente percebeu com a crise chegando aí, né? Todo mundo percebeu. E a gente passou a trabalhar dobrado, cara. Porque justamente pra gente não... A gente fez um movimento de aumentar o nosso conteúdo. Né, tem programas novos e tal. E, além disso, trabalhar mais, sabe? Fazer mais campanhas, aceitar mais campanhas, sabe? Dar descontos maiores para fechar mais coisas. Então, Exato. Isso impactou o faturamento de vocês para baixo? Ficou igual ou subiu o faturamento? Subiu. Olha aí. Pronto. Por incrível que pareça. Não está tendo crise para o Jovem Nerd. Não. Mas é o fruto do esforço, né? Do esforço dobrado, né? É o fruto do esforço, de você não se conformar, de você mudar, de você criar. E acontece isso no meu sucesso.com também, né, Magal? Ah, sim. A gente tá crescendo mês a mês, né? A gente bate recorde de vendas mês a mês, gente. Todos os meses. O cara decidiu anunciar no Jovem Nerd, olha aí. Acabou a crise, rapaz. Acabou a crise, né, cara? Agora, esse jabá não tava aí previsto, né? Mas, Flávio, dá pra gente negociar. Você não tá falando que vai diminuir a margem? Agora, não só a gente. Eu conheço empresários que estão passando dificuldades nesse momento, mas também conheço outros que estão se dando bem nesse momento. E é sempre assim. Como pra mim não é a primeira crise, já com 4.3, né, já passei aí um monte de coisa na vida, a gente já sabe como se comportam as coisas. É, vamos lembrar que quando a sua empresa, por acaso, por alguma crise, ou perda de cliente, ou redução de procura do seu produto, se uma empresa tem que diminuir de tamanho durante um período, isso não é uma derrota, né? Não! Você não tá perto. Você tá justamente... Às vezes é necessário dar alguns passos pra trás pra dar alguns passos pra frente. Às vezes é necessário. Isso não é derrota. Mas normalmente as pessoas associam isso. Ah, o cara demitiu, sei lá, empresa de 100 funcionários demitiu 30. Não, pô, caraca, o cara tá fudido. Isso é ajuste. O cara tá ajustando a empresa, exatamente. Se ele continuar com 100 funcionários na crise, aí sim que vai ser pior. Aí vai ter uma dimensão importante em crise, que conversando com todos esses empreendedores e vencendo isso na prática, a gente tem que trazer. É que nem, de novo, a gente vai fazer a metáfora de você estar dirigindo. Quando você está dirigindo com chuva, uma crise, você tem que ficar muito mais atento. As decisões devem ser muito mais rápidas do que no ambiente estável. Sim. Você não pode demorar para tomar decisão. É diferente do ambiente onde você está em voo de cruzeiro, a coisa está estável e, de repente, se você demorar um pouco a mais ou um pouco menos, você tem margem. Exato. Num contexto mais instável, você tem que se preparar para tomar decisões de forma muito mais rápida. Toma cuidado para não tomar decisão errada, equivocada por causa da velocidade. Porém, você tem que se treinar, se habituar a tomar decisões numa perspectiva de tempo menor, correto? Porque então, você não tem tanta margem. Então, essa é a consequência. O que se adapta mais rápido se dá bem na crise. É. Acho que essa é a moral para concluir isso tudo que a gente está falando. O cara que se adapta mais. O cara que não se adapta, ele entra em extinção. Muitas empresas quebram, é fato. Agora, muitas empresas crescem em períodos de crise como esse. Eu penso que o Brasil, nesse momento, vive um momento de crise. Essa crise, na minha opinião, espero que eu esteja enganado, ela vai se agravar ainda. E esse cenário pode representar uma oportunidade para muitas pessoas crescerem. Você quer ver um outro exemplo? Tem muita gente que vai ficar desempregada. Olha que oportunidade a pessoa tem para empreender. Exatamente. Muita gente começa nesse ponto. Se você parar para pensar, o cara ele vai ser demitido, né? Um cenário péssimo, terrível. O cara, às vezes, não está contando com isso, não tá esperando. Mas nessa demissão, dependendo do setor dele, ele pode até participar de um programa de demissão voluntária, alguma coisa assim. Pegar uma grana, né? Ele pode pegar uma grana boa e esse é o momento que dinheiro é escasso. Então quem tem dinheiro na mão pode fazer um bom movimento, sabe? Pode empreender de uma forma muito assertiva. Ó, tem muito empreendedor de sucesso que a melhor notícia que ele recebeu na vida dele foi que ele foi demitido. Exato. Olha, e vamos voltar de novo pro aspecto psicológico, só trazer umas referências claras pra gente não ficar, parecer que a gente só tá falando sobre hipótese. O Eloy Dávila da Flytour, ele comprou a American Express Travel na crise de 2008. Uhum. Né? Então, numa crise econômica, os ativos baixaram, ele tinha mais liquidez e ele deu grande passo para transformar a empresa numa empresa que hoje fatura mais de 4 bilhões de reais. Tá? Ou seja, estava em promoção. Estava em promoção, exatamente. Essa é uma parte muito importante da crise, quando as coisas ficam baratas e quem tem dinheiro para comprar durante a crise, aí esse é o momento, né? Seja ações, seja apartamento, seja o que for, entendeu? Você tá comprando barato. Okay. Quer ver outra coisa, Alexandre? Essa é uma referência que quem contou pra mim foi o próprio Flávio que tá aí. Fator crítico de sucesso, sobretudo pra serviço, pessoas competentes, correto? Uhum. Numa crise, você muita tem mais pessoas competentes no mercado, né? Verdade. Muita gente é mais barato. Trabalhar. Exato. Exato. E uma coisa interessante é que as grandes massas, elas tendem a pensar exatamente o contrário. Porque quando a copa... O imóvel tá subindo. Caramba, o imóvel tá subindo. Então vamos comprar imóvel. Não, a manada, cara. O imóvel tá subindo, é hora de vender o imóvel. Não é de comprar o imóvel. Exato. Você comprou ele por X, ele tá valendo 3X, é hora que você vendeu o imóvel. É claro. Não, e agora estamos com uma bolha imobiliária, crise imobiliária, tá caindo o preço, então aí vamos vender o imóvel. Não, agora é hora de comprar o imóvel. Exatamente. É quando tá barato você compra, quando tá caro você vende. É assim que funciona. Eu lembro muito bem disso quando foi anunciada a descoberta do pré-sal, e foi quando as ações da Petrobras estiveram mais altas na história. Foi antes do split, então chegou a 90 reais, era como se fosse 40, 45 reais, 50 reais uma ação da Petrobras, chegou. Depois, no dia que saiu as notícias, cara, era uma loucura, era todo mundo comprando pra caraca, subia, cada minuto subia, fechando. Foi um absurdo a valorização da Petrobras nesse dia. Depois começou a cair e nunca mais voltou. Antes da crise agora, dos escândalos e tal, mesmo antes, ela já estava caindo. Por quê? Ah, veio a notícia de que a Petrobras tem que gastar muita grana para poder explorar o pré-sal. Então, é isso aí. Ou seja, a empresa não ia estar lucrativa durante muito tempo. E as pessoas começaram a vender. Então eu fico imaginando quem, nesse impulso de loucura, comprou ações lá valendo 50, 40, 5, 50 reais, nunca mais teve o seu valor, né, equiparado. Não cedo vai ter. De novo, é o efeito manada, né? E para você ver... Tem outras duas, nesse sentido, fugir do efeito manada, tem dois outros elementos que ainda são psicológicos, não tem a ver especificamente com uma crise estrutural, mas que está me chamando a atenção agora nessa nossa conversa. Alguns empreendedores que a gente conversa, eles extraíram o melhor do seu pior momento. Quer ver um exemplo? O Geraldo Rufino, da JR Diesel, ele estava lá começando a empreender, ele tinha 4 ou 5 caminhões. Numa manhã, por incrível que pareça, deixaram o caminhão com o freio de mão não estar puxado, bateu um atrás do outro, que ele ferrou todos os caminhões que ele tinha, cara. Caraca! Aí o que aconteceu? Sobrou só o quê? As peças. Disso veio a ideia dele fazer o quê? Começar a vender as peças recicladas, né? E aí ele transformou isso num negócio, que é a JR Diesel, que é o negócio da vida dele, que hoje vale mais de 100 milhões de reais, cara. Ou seja, do pior momento da vida desse cara... Ou seja, numa crise na vida dele, quando as coisas crise, se desequilibraram... Na crise, veio o melhor. Agora, se ele ficasse chorando, ai, perdi as peças, o caminhão bateu, eu tô morto, vocês acham que isso ia acontecer? Pois é. Exatamente. O outro exemplo é o nosso amigo Caíto Maia da Chili Beans, que nós já comentamos. Ele tinha uma importadora, por problemas de fluxo de caixa e tal, ele quebrou porque 2 clientes não pagaram. Foi o pior momento dele, mas ele trabalhava no B2B, tava indo bem, sobraram alguns óculos. Ele começou a vender pra B2C, pra cliente final. Surgiu a Chili Beans. Ou seja, do pior momento que ele teve uma crise pesada que ele teve do negócio dele, emergiu o melhor, que hoje é uma empresa aí com que fatura mais de 500 milhões de reais. Então, assim, como esses caras encararam a crise? Isso é fundamental. Como a gente encara essa crise? Como você encara essa crise? Isso é um aspecto fundamental. Porque, como nós comentamos aqui, ela tá posta, cara. Ela tá aí, velho. E aí, talvez se agrave. E talvez fique mais difícil. E aí, como você encara isso? Qual a leitura que você faz da crise? Quais passos propositivos você desenvolve com vistas a não só sobreviver, mas crescer? É possível, claro que é possível. Olha, eu vou falar um negócio muito piegas aqui, mas que eu vi anos atrás, eu nunca mais esqueci. Talvez por ser muito piegas. Em chinês e mandarim, existem a palavra crise, ela é formada de 2 ideogramas. O significado do primeiro ideograma isolado é perigo, e o significado do segundo ideograma isolado é oportunidade. E olha só o que é a formação de ideogramas para a palavra crise em chinês. Mandarim, né? Então você vê, parece uma sabedoria da coincidência, ou não. Então, a palavra formação, crise tem dentro dela esses dois conceitos, né? Mas é interessante porque se você parar pra pensar, é isso, cara, é isso que acontece. A crise, toda crise é oportunidade de crescimento, mas que precisa da adaptação, uma releitura do que vai acontecer. Porque o Flávio falou, as cartas são baralhadas. Exatamente. Você pode fazer uma nova mão, você pode fazer uma mão forte agora. Agora, nesse momento. Exatamente. Quais são as dicas práticas de como a gente lidar com a crise no nosso negócio, né? Uma coisa que a gente já determinou aqui, que é a escassez, principalmente de dinheiro. Ou seja, vai estar entrando menos dinheiro e você vai estar com os mesmos gastos de sempre. Pessoas vão estar gastando menos dinheiro. Né? As pessoas estão gastando menos dinheiro, exatamente. Então vai estar mais caro, porque a taxa de juros está subindo. E a oferta de crédito mais escassa também. Exato. E você, uma das coisas que você pode fazer também é gastar menos dinheiro, obviamente, né? Você pode ter que dar uma enxugada. Você pode se enxugar, reduzir. Às vezes não significa demitir, você pode simplesmente reavaliar os seus gastos fixos. Corta o cafezinho. Pô, cafezinho não, cara. Mas você tem que entender o que você pode cortar, né? Justamente. Eu lembro que em uma dessas crises da aviação, faz muitos anos, então eu não lembro os nomes, mas alguma reportagem de alguma companhia aérea que estava reavaliando os seus gastos, e aí que os engenheiros de produção brilham, porque os caras ganham muita grana justamente reavaliando os gastos de empresas para salvá-las das crises. E um dos pequenos ajustes que a companhia aérea fez foi reduzir o número de azeitonas na sua salada de azeitonas. Caraca, parece sacanagem, mas o cara tipo assim, era assim, toda a salada de azeitona tinha 8 azeitonas e eles reduziram para 5. E isso fez com que eles economizassem, sei lá, $200 mil por ano. Sei lá. É pouco para uma companhia aérea, o tamanho de uma companhia aérea gigantesca, $200 mil? É, mas se o cara vai fazer esse ajuste aqui, tira azeitona, não sei o quê, muda o biscoito. No final das contas, ele tá mais enxuto pra uma coisa que ele poderia ter feito antes da crise, mas ele acabou tendo que ver a crise acontecer pra ele poder se enxugar. Porra, mas a comida avião já é tão miserável. Porra, azeitona. Mas a salada de azeitona. Eu sei, eu entendo. Deixa eu dar um contraponto no que você tá falando, que eu acho que o que é importante numa crise, realmente, é você ter um controle mais apurado de custo. Mas tem que tomar Sim. muito cuidado para você não tirar do valor do seu produto. Claro, isso. Não, tá certo. Isso então, aí. Por exemplo, tem uma frase que a gente falava que era o seguinte, o cara, às vezes, ele quer economizar migalha e perder milhão. Então, às vezes, o cara economiza migalha. É importante discernir, é importante você conseguir entender o que é gordura e o que é o valor do teu negócio. Tem que tomar bastante cuidado disso. Exato. Porque, pô, quando você diminui o valor, você vai vender menos. Não tem nada pior de um negócio do que vender menos. Muito boa a colocação. É, você falou certo. Se você reduzir justamente a qualidade do seu produto a ponto perceptível que vai gerar um desconforto do consumidor, que virou, ficou uma bosta isso. O cara não vai mais comprar. Mas tá comida certo. De companhia aérea, você não espera nada mesmo. Exato, você tá sentado lá, cara. Você vai ter que aceitar o que eles te derem. Então, pô, tira a azeitona mesmo. Quando tem monopólio, assim, não adianta nada. Ó, um dos maiores riscos em uma crise é a gente comprometer nosso médio e longo prazo com atitudes desmedidas, sabe? Uhum. Por isso que eu digo, tem que fazer uma boa leitura da crise. Porque às vezes você vai cortar o custo em alguma atividade que cria valor no médio prazo, pode economizar agora uma grana, mas e no médio prazo? Você pode estar sacramentando a falência do seu negócio para sempre. A crise é passageira, o seu negócio é perene. Então, você tem que ter uma leitura muito interessante para saber aonde você é mais rigoroso agora. Vale frisar que é natural que se você vem do ambiente de bonança, sempre existe ali uma gordurinha, né? Isso. Sempre existe ali, né? Sempre dá para você fazer um esforço não planejado. Mas atenção, lembra disso. A crise é passageira, o seu negócio é perene. Não destrua valor do médio e longo prazo em detrimento do curto prazo. Sacrifícios Sim. podem ser feitos, desde que eles sejam pontuais e com uma perspectiva clara de mudança. Corretamente, muito bom. Mudanças profundas na economia. O cruzeiro volta a ser a moeda nacional. Tem um outro elemento que eu quero falar para vocês também que é importante pra caramba aí, que é bem prático. Lembra que eu falei da decisão rápida? Uma das decisões rápidas que a gente tem que ter em crise, o empreendedor tem que ter em crise, é a gestão do fluxo de caixa. Isso é bem prático, bem básico, gente. Por quê? Se ele não cuidar do quanto ele recebe, o quanto ele paga e os prazos, ele vai ter que recorrer a alguém para buscar dinheiro. E como nós já comentamos, o dinheiro vai estar mais escasso, mais caro, muito mais difícil. Se ele não também tiver uma boa leitura desse processo, ele pode criar uma dificuldade, pode ser fatal. Uma coisa bem prática, olhar seu fluxo de caixa, cara. Quanto você está recebendo, quanto você está pagando, negociar bem com os fornecedores, negociar bem com quem você vende, para que você não tenha esse risco num horizonte curto, hein? Curto, porque com uma taxa de juros de 14%, o juro bancário do jeito que tá, cheque especial mais de 200, eu nem sei quanto, recorde mundial, cara, você não pode vacilar não, cara. Não pode vacilar. É verdade. E se a pessoa estiver endividada, é um momento de, né, mais importante. Aliás, é um bom momento pra negociar dívida, né, gente? Exato, é. Bom exatamente. Momento, né? Bom momento pra negociar lá embaixo as dívidas, porque o pessoal precisa receber, né, cara? Exato. O banco tá querendo receber e ele sabe que tá todo mundo ferrado, então justamente, aproveita esse momento, você tá com dívida, de renegocia isso e reduz os seus custos, né? Essa dívida é custo também. Vou falar uma coisa com relação ao aspecto um pouco mais psicológico da crise dentro de uma empresa. A pior coisa que existe é dono de empresa fazendo papel de coitado. É, chorando, né? Entendeu? Ah, crise, o negócio tá ruim, entendeu? Essa é a pior estratégia que existe. Em primeiro lugar, já tem gente que tem tendência a ficar se fazendo de coitado pro funcionário não pedir aumento. Mesmo quando ele tá com dinheiro, entendeu? Ele acha que se fazendo de coitado, ele resolve o problema dos funcionários que pedirem aumento. Não é? Ele é burro porque, na realidade, quem quer trabalhar com uma empresa fracassada? Quem quer trabalhar com um proprietário fracassado? O tiro sai pela culatra, o funcionário não pede aumento, mas ele também vai procurar outro emprego, vai trabalhar em outro lugar, porque ninguém quer trabalhar com um cara que tá quebrando, entendeu? Segundo Sim. ponto é o seguinte, no meio da crise, o cara acha que vai ter a compreensão da equipe dele se ele ficar chorando pitanga com a equipe, entendeu? Então, eu considero que o empreendedor, ele tem que assimilar para ele. O que é problema dele, não é problema da equipe. Tem coisa que você não pode deixar vazar para a tua equipe. Você tem que assimilar você é empreendedor, você tem que assimilar você aquele problema, resolver aquele problema sem querer desabafar. com a equipe, entendeu? Empreendedor não desabafa com a equipe, entendeu? Sim, sim. Senão, teu funcionário vão ficar fazendo ali na copa, ali na hora do café, ih, coitado, o cara vai quebrar, e aí, cara, já mandou teu currículo, vou mandar currículo para outro lugar, e por aí vai. Isso contamina a equipe e acaba baixando a performance da empresa, tem que tomar bastante cuidado com isso também. É, isso é complicado, que é esse momento que a galera tem que estar mais motivada, né? E vocês sabem que eu lembrei outra coisa que é importante, viu? A mesma coisa o vendedor, né? Eu sempre fui vendedor e na crise, cara, não vai chorar com o cliente, né? Não vai chegar lá pro cliente e ser portador de más notícias, né, cara? E tem vendedor que tem essa mania, né, cara? Chega lá e fala, ah, tá ruim mesmo, tá mal. Meu, tudo que o seu cliente não quer é um mala enchendo o saco pra falar que a coisa tá ruim. E claro, pô. Né? Você tem que trabalhar sob a perspectiva positiva de como você vai contribuir pro cliente sair daquela parada, como você vai conseguir gerar soluções pra ele, traz referência de mercado, sabe? Agora, não vai trazer uma visão pessimista pro cliente, ele não vai comprar. Óbvio que ele não vai comprar, né, puxa? Sim, sim. É claro, e de novo, Magalho, não otimismo barato. É. O que que eu quero dizer com isso? Quando alguém criou um plano para crise, um projeto para crise, tá? Um plano para vender mais durante a crise, todos estão acreditando naquele projeto e vendendo mais, você vai levar para o teu cliente uma perspectiva positiva real. Como, por exemplo, a gente acabou de falar aqui, a gente está falando tudo isso aqui, que é muito bonitinho de falar, mas eu estou vendendo mais no Brasil, estou vendendo mais no meu sucesso.com, o Jovem Nerd está vendendo mais. Então, ou seja, a gente pode falar de uma perspectiva positiva vendendo mais. Perfeito. Ou seja, não é otimismo barato, nós estamos vendendo mais. Não é fake, né? Não é fake, entendeu? Não é autoajuda barata. Então, é claro que a gente tem que ter sempre otimista, mas o que sustenta o nosso discurso são os resultados. Então, você, empreendedor, sustente o seu discurso positivo nos seus resultados. E aí você, além de vender mais, você vai levar esperança para os seus clientes. Se você vai vender para o seu cliente, ele vai sair motivado ainda, acreditando que ele também pode vender mais. Aí a pessoa pergunta, porra, mas aí vocês também estão com um papo otimista demais. Você está dizendo que está a crise, o Jovem Nerd está vendendo mais, por exemplo? Eu falo assim, ok. Mas toda segunda, quando eu faço a gravação do Nerd Player bem perto da câmera, toda segunda eu vejo comentários dizendo assim, meu Deus, o Jovem Nerd tá com uma cara de cansado que dá pra notar. Então, olha aí, tá transparecendo de alguma forma. Agora, cara, se tu tivesse com os 4 ou 5 cobradores batendo na sua porta, tua cara tá pior. Muito pior. Mas é isso, né, cara? É realmente um momento que todo mundo tem que se esforçar muito pra poder passar pela crise e tem que ter sacrifícios maiores, né? Porque tem gente que fica. A crise bate, o cara fica atrás. Não são flores, mas é um momento de oportunidade. Essa que é a parada. Exato, exatamente. Olha, tem uma frase que eu costumo falar lá no Geração de Valor, que é estabilidade não existe, né? Essa palavra, as pessoas, elas se iludem muito, né? As pessoas querem uma vida estável, elas querem buscar estabilidade. E eu sempre falo, estabilidade não existe. Não existe para ninguém, porque economia são altos e baixos. Essa não é a primeira crise e nem será a última crise. Aí. Ela sempre vai vir. Por quê? As coisas se desestabilizam, elas se desequilibram, e aí todo mundo vai lá, trabalha, e elas vão lá e se equilibram novamente. Exato, se reajustam. E se reajustam. E daqui a pouco, aquilo que estava equilibrado vai se desequilibrar novamente. É, então não fica achando que você vai ser surpreendido. Ah, meu Deus, a crise, que surpresa! Não, sempre haverá crise. Sempre haverá, e isso não é o fim do mundo. E na hora que você vence a primeira, a segunda, a terceira, você já começa a pegar a manha de como vencer ser as próximas. É isso que a gente está procurando passar para você que está aí ouvindo e que eventualmente pode estar preocupado. É para preocupar sim, mas não é o fim do mundo, e espero que essas dicas possam estar te ajudando aí a passar por esse momento. Mudanças profundas na economia. O cruzeiro volta a ser a moeda nacional. E uma coisa importante é o seguinte, quando a crise acaba, vem o momento bonito, vem o sol. Vem o verão. Você começa a colher, cara. Exato. E aí o que acontece? Nessa hora, todo mundo vai ganhar dinheiro. Vai ficar todo mundo feliz, vai ser uma loucura. E é assim que o capitalismo funciona. O nego fica ganhando dinheiro, aí cresce, bota ar dentro de alguma bolha que ela vai estourar lá na frente e aí todo mundo se fode de novo. O negócio é o seguinte, você tem que estar estruturado profissionalmente para que você entenda que quando acabar a crise, exato, vai ser o momento de você mergulhar e ganhar muita, fazer sua empresa crescer pra caramba. Mas já pensando que lá na frente vai bater e vai vir outra crise. Para que quando você esteja grande o suficiente, quando vier lá outra crise, você já sabe voar sozinho. Você já sabe sustentar. Você já sabe passar por esse momento de dificuldade até aquele, cara, as estações do ano. Aqui no Brasil a gente não sente muita diferença. Mas quem mora em lugares em que a estação do ano realmente faz diferença, verão, inverno, a gente tem a natureza pra nos ensinar exatamente como é que funciona. Jovem Nerd tá poético hoje. Tá bom, tá bom. Mas é, cara. Quando chega o inverno no hemisfério norte, na Europa... Quando chega a primavera, né, no Jovem Nerd? Mas quando chega o inverno, todo mundo para tudo, cara. Todo mundo se segura. Todo mundo consome a gordura que acumulou durante o verão. Consome tudo que você plantou. Agora, quando chegar a primavera, você tem que estar bem alimentado pra você poder trabalhar e aí mandar ver, não, sabe, e poder plantar pra caraca pra você colher justamente quando tiver todo mundo cinto. Cara, é engraçado isso, né? Por isso que pra gente é tão boa experiência, né? Se pensar bem, toda a minha fase profissional que eu tava, pô, trabalhando, crescendo, toda ela eu passei em crise, cara. Toda ela. Uhum. Pra mim até eu senti uma diferença enorme quando a gente tava na estabilidade, né? E meu amigo, a despeito da crise, eu comecei lá do zero, não tinha nada e fui crescendo, fui ganhando. Quando a situação se estabilizou, eu fiquei mais forte ainda, cara. É, então, claro. Assim, non-stop, eu sempre brinco, a gente tá no negócio de enxugar gelo, né? Enxuga o gelo aí, pau na máquina e acelera, rapaz. Porque é o seguinte, o futuro é você que constrói, cara. Então a gente tá passando por uma crise. Você tá começando seu negócio agora. Talvez você esteja mais vacinado do que qualquer outro que começou o seu negócio durante o verão do Game of Thrones, Summer Child. Entendeu? O inverno está chegando, né? a gente tá passando por uma crise. O Flávio disse que acredita que ela ainda vai piorar. Eu também acredito que ainda vai também, que pelo menos até 2017 a gente vai estar nesse momento de escassez econômica. É possível que a gente esteja errado também, ninguém consegue prever o futuro, mas dado todas as circunstâncias, o que a gente já viu no passado, e como a gente vê que a coisa caminha, é possível que seja bem isso. E é bom a gente ter isso. Então deixa eu dar aqui um exemplo prático. Nós temos aí a possibilidade do Brasil ser rebaixado e perder o seu grau de investimento. 5 segundos para explicar o que isso significa. As agências de risco, você tem aí a Standard & Poor's, você tem a Moody's, enfim, você tem pelo menos 4 grandes agências de risco no mundo, avaliam o risco do país. Então, dependendo da crise que está o país e a capacidade que esse país tem de pagar suas dívidas, é igual o SPC. Essas agências de riscos vão te dando mais ponto ou menos ponto, vai tirando ponto desse país. Então, o Brasil hoje, ele está na menor classificação, numa das menores classificações de risco, no grau de investimento. O grau de investimento é assim, quando ele está numa lista de países onde se é recomendado os investidores investirem. Os bancos, os fundos, toda a grana que rola no mundo está ali. O Brasil está na lista. Se o Brasil perder esse grau de investimento, ou seja, ele for rebaixado, ele entra numa outra lista, quase que uma lista, não chega a ser um SPC, mas é uma lista de países que existe um risco investir naquele país. Olha, não é recomendado investir nesse país. Se o Brasil ele é rebaixado, isso pode acontecer esse mês ou daqui a 3 meses, a cada 3 meses, 4 meses, mais ou menos, as agências de risco vêm e fazem uma análise do país. E o Brasil está ali, nessa situação. Se o Brasil for rebaixado, muito dinheiro que está dentro do Brasil sai imediatamente. Porque os investidores pegam seu dinheiro e tiram dali. E outro dinheiro que estaria entrando para investir no Brasil, deixa de entrar. Então essa escassez de capital e de dólares dentro do país faz uma pressão para que o valor do dólar suba. Ou seja, se o dólar hoje está 3,10, ele estava a R$2 há um ano passado. E se o Brasil é rebaixado nessa classificação de risco, pode ser que o dólar vá para 4, amigo. Aí doeu. Aí você pensa, peraí, cara, ó, tem gente que o negócio dele é comprar produto importado e vender no Brasil. Ó, esse Sim. cara deveria estar atento a isso, porque isso pode matar o negócio dele, pô. Com certeza. De repente, Exato. Ele não tá atento, ele não tá pensando em nada, ele tá ali tentando não muda o negócio dele. Daqui a um ano, ou daqui a 6 meses, esse dólar pode ir para 4, 5 reais. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é uma possibilidade. Tá? Esse cara vai quebrar. Só que, na realidade, Sim. esse cara já está quebrado agora. E ele não percebeu ainda. É verdade. Então, na realidade, o futuro você não pode prever. Mas existem hipóteses. Se Standard & Poor's ou alguma outra agência de risco rebaixar o Brasil, vai ter fuga de capital no país. Vai ter gente saindo, tirando dinheiro. Vai ter dinheiro que vai deixar de entrar. E o dólar vai subir. Quem depende de dólar nesse momento deveria, em vez de importar, deveria estar pensando em exportar. Porque quando Sim. o dólar sobe, Exato. É um bom momento para você vender para fora do Brasil, porque agora nossos produtos ficam mais baratos lá fora. Exato. O cara deveria estar um ano trabalhando nessa hipótese para, se isso acontecer, se ele já vira o negócio dele e já começa a exportar. Se ele não faz isso, ele já está tecnicamente quebrado e ele não sabe ainda. Isso é um exemplo, né? É bem cruel. Eu senti um certo silêncio agora, meu Fábio. Mas isso pode acontecer, uai. Eu tô imaginando dólar a 5 reais. Não, cara, não. Ou seja, ó, então com essa tendência de dólar que pode subir, isso que eu falei pode acontecer. E a possibilidade disso acontecer hoje é muito maior, pelo menos 10 vezes maior do que há 2 anos atrás. Ou seja, posicionar seus investimentos em dólar pode ser um bom negócio pra você, pra proteger o teu negócio. Você vai ganhar menos na remuneração, mas você vai estar mais protegido. Enfim, é muito interessante um ambiente de crise, porque ele é cheio de perigos e cheio de oportunidades, viu, Jovem Nerd? Olha aí, essa. Pega aí, né? Cheio de perigos, cheio de oportunidades. Mudanças profundas na economia. O Cruzeiro volta a ser a moeda nacional. Bom, agora chegou a oportunidade da gente falar sobre o meu sucesso.com, já que o Flávio levantou a letra lá atrás, falando sobre investimento em educação no momento de crise, certo? Olha, eu acho que a gente junta as duas coisas. Sim, crise pode ser um bom momento para empreender, e muita gente acha que não. É o contrário. Né? Ai, O negócio está em crise, agora que não é hora de empreender. Não, é o contrário, porque eu acho que você ser empreendedor numa crise é muito melhor do que você ser empregado. Às vezes o cara, como empregado, ele vai perder o emprego dele e vai ficar numa multidão de gente lá sem emprego. É horrível já. Eu nunca passei por isso, mas tive amigos que já passaram por isso. E eu acho que, nesse momento, a possibilidade de você empreender é uma coisa que todo mundo deveria considerar. Seja como plano A ou seja até mesmo como plano B, não é? Porque, às vezes, o cara tem uma carreira executiva. Não, esse é meu plano A, beleza. Mas por que não ter um plano B? Não. Ou então, outro cara que tá lá na carreira executiva, mas tá desgastado, tá cansado, empreender pra esse cara é um plano A. Nas duas hipóteses, seja do plano A ou no plano B, empreender é uma boa oportunidade. É, a minha questão é, como empreender sem preparo? A razão que muitas empresas quebram é que as pessoas estão despreparadas. E o meu sucesso.com traz justamente essa oportunidade de você se preparar para empreender, de você aprender como empreender com empreendedores de sucesso. É isso que traz o meu sucesso.com. Esse momento não é por acaso que a gente está crescendo muito, são milhares e milhares de assinantes todos os meses entrando na nossa plataforma. Nós temos milhares de alunos espalhados pelo mundo inteiro, em mais de 20 países. Por quê? Porque em momento de crise é o momento de você se preparar. Você se preparar para você enfrentar o que vem pela frente. Agora, a hora de você se preparar é agora. Você se prepara, você vai aprender com empreendedores de sucesso. Nós estamos terminando agora o estudo de caso do Caíto Maia, da Chili Beans. Tá fantástico o estudo de caso da Chili Beans. E vamos começar a fazer o estudo de caso do Deusmar Queiroz, proprietário da rede Pague Menos. São mais de 700 farmácias espalhadas no Brasil. É um nordestino arretado que tem uma história, começou do zero e hoje tem uma empresa que vale alguns bilhões de reais. Ele vai contar tudo, como ele começou e por aí vai. É uma oportunidade de você aprender com Deusmar Queiroz, que é esse estudo de caso que a gente está agora para começar, tá bom? Então, para você se tornar um assinante do meusucesso.com, você só paga R$ 65 por mês. Então, pagando R$ 65 por mês, você tem acesso a todos os estudos de caso, a uma rede social exclusiva para você fazer contatos com pessoas do Brasil inteiro. Ou seja, apenas R$ 65 por mês. São um pouquinho mais de R$ 2 por dia. Você tem acesso a esse conteúdo fantástico que você pode usar para você aprender a empreender. Isso você pode tanto empreender agora, como daqui a um ano, como daqui a 2 anos. Esse conhecimento é fantástico e não que é demais pra você, tá bom? Então, seja bem-vindo, venha pro meusucesso.com e a gente se vê lá. Nós estamos lá esperando todo mundo, né, Flávio? Nós temos hoje, felizmente, dezenas de milhares de assinantes que estão tendo um resultado incrível nos seus negócios, mesmo num ambiente de crise, conosco lá, trabalhando, se preparando, aprendendo, fazendo cada vez melhor. É isso aí. Muito bem, gente. Obrigado, Flávio. Obrigado, Sandro. Mês que vem nós voltamos. Ainda na crise, mas... e outras oportunidades. Eu espero que o dólar ainda esteja. Exato. Agora eu tô feliz com o dólar a 3 reais. Ah, você vê como você se acostuma, né? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.